Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de cada um de todos vocês. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos ao programa Lux Esotérica. Está sempre com vocês aqui de segunda a sexta-feira, às 9 da noite, trazendo para vocês estudos, aprofundando temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Nessa fase do nosso programa, nós estamos abordando com vocês meditações com frases, excertos das cartas dos grandes Mahatmas, dos mestres da sabedoria e da compaixão, principalmente cartas do mestre Moria e do mestre Kutumi, que foram enviadas no final do século XIX a discípulos seus no Ocidente. Essas cartas estão publicadas hoje também em português, principalmente pela editora Teosófica, em 3 livros, e esses excertos, essas frases que nós estamos comentando com vocês, estão publicadas no livro Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, da editora Teosófica, que vocês podem adquirir no site da Loja Esotérica Virtual. É um pequeno livrinho de bolso, com praticamente uma frase numerada por dia, para que durante todo o ano vocês tenham realmente inspirações para as suas meditações diárias. E cada um dos meses nesse livro foi contemplado com uma grande virtude. E nós estamos justamente terminando as frases relativas à qualidade da compaixão. Esta grande característica, essa grande qualidade que tanto exaltaram e que tanto praticaram e praticam os mestres de sabedoria. Então temos aqui as frases finais desse tópico da compaixão. Vamos ler mais algumas com vocês e depois, provavelmente já no nosso segundo bloco, já começaremos com as frases da característica da virtude da verdade, caros ouvintes. Então, sobre a compaixão, temos aqui mais uma frase dos mestres que nos diz o seguinte: deixai de julgar um movimento, uma causa, uma opinião, pela medida em que vos atrai, vos satisfaz ou mesmo que vos é antagônica. Examinai de preferência a extensão de seu poder para servir aos outros em suas necessidades. Aí, ouvintes, uma dica realmente muito prática, porque, como disse Annie Besant, que foi quem compôs esse mantra da vida una que nós pronunciamos no início do nosso programa, e também o mantra do ser interno que nós sempre aqui pronunciamos no final dos nossos programas, nós não podemos pesar na balança da nossa própria consciência verdadeiramente a utilidade dos diversos movimentos espiritualistas, religiosos, ocultistas, espiritualistas que existem no mundo, pois cada um deles existe para realmente preencher uma lacuna, uma necessidade religiosa, cultural, esotérica para aqueles que são seus aderentes. Então, muitos movimentos que podem pessoalmente a nós nos realmente não nos atrair ou até nos ser antagônicos, eles têm o seu lugar no mundo, caros ouvintes. E muitos deles, na verdade, são inspirados pelos mestres de sabedoria. Então, se nós não gostamos de rituais, não devemos, ouvintes, repreender aqueles nossos irmãos e irmãs que são ritualistas, mas sim compreender que o ritual é um caminho que existe para ser seguido em busca de uma harmonia, em busca da espiritualidade. Se nós não gostamos dos movimentos devocionais, das pessoas que são devotas, que muitas vezes fazem coisas que nos parecem estranhas, como fazer promessas, fazer peregrinações a países, a locais, a santuários distantes, fazendo as suas preces e realmente se desdobrando para cumprir aqueles mandamentos das suas religiões e cumprindo as suas promessas pessoais. Este caminho da devoção, ouvintes, também é válido para muitos e muitos milhões de pessoas. Assim como há aqueles que são mais intelectuais, que gostam também e principalmente de estudar, que vem na literatura, nos livros, nos estudos, nas conferências, o seu caminho de evolução, nós não devemos imaginar que uma coisa exclua a outra, caros ouvintes, porque existem muitos caminhos que levam a Deus, assim como os cursos dos rios que seguem serpenteando pelas montanhas, sempre, caros ouvintes, desaguam em rios cada vez maiores, até que todos eles chegam ao mar. O mar, caros ouvintes, que é o grande símbolo antigo da vida divina, o oceano da sabedoria divina. Então nós devemos sempre ter em mente que nós não devemos jamais impor as nossas preferências sobre aquelas outras pessoas, porque muitos são os caminhos que levam as pessoas a Deus. Então é um ato muito compassivo, um ato verdadeiramente de sabedoria, caros ouvintes, ter respeito pelo caminho que os nossos semelhantes seguem. É óbvio que isso não inclui caminhos que prejudicam os indivíduos, caminhos que sacrificam seres para obter benesses supostamente divinas, mas todas as grandes religiões, as verdadeiras escolas espiritualistas, ouvintes, jamais predicam coisas negativas. Então nós temos que ter realmente compaixão, tolerância, ouvintes, porque isto realmente demonstra o nosso amor compassivo para com todos os seres. E mais uma frase aqui dos mestres que nos diz o seguinte: não podereis verdadeiramente ser estudantes da divina sabedoria, a teosofia, a não ser que estejais ativos no serviço da vida divina. Onde houver ignorância, onde houver injustiça, onde houver tirania, onde houver opressão, onde houver crueldade, aí deveremos encontrar os ardorosos membros da nossa sociedade. Pois, ouvintes, realmente é nas atitudes práticas que nós realmente conhecemos aqueles que são de coração realmente aderentes da sabedoria. Porque o ser humano só existe no mundo, caros ouvintes, quando ele está em relação com os seus semelhantes. Nós jamais poderemos realizar a sabedoria dentro de nós se nós não pudermos realmente realizá-la no tecido social, na nossa comunidade, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa comunidade, quer seja religiosa, quer seja profana, no nosso emprego, em todos esses lugares, ouvintes, alguma coisa da nossa espiritualidade precisa entrar em ação. E verdadeiramente, onde existem todas essas coisas negativas mencionadas pelo mestre, mas principalmente onde houver ignorância, a injustiça, a tirania, ouvintes, a opressão e a crueldade, realmente é sumamente importante que aqueles que conhecem coloquem forças para trabalhar, para derrubar essas energias negativas. E principalmente o pensamento, ouvintes, o pensamento que tem uma força estupenda, pois todas as coisas que acontecem no mundo Inicialmente, todas elas, inclusive o próprio universo, tiveram a sua origem na mente divina. Então, tudo o que acontece na Terra, ouvintes, é inicialmente engendrado dentro da mente do ser humano. Como nos informam as leis herméticas expostas há mais de 50 mil anos atrás, quando o instrutor do mundo, caros ouvintes, esse grande cargo espiritual que existe na humanidade, que hoje é ocupado pelo divino mestre, o senhor Maitreya, este cargo era ocupado por aquele que atingiu, o primeiro da nossa humanidade, que atingiu o grau de Buda, aquele que foi o príncipe Siddhartha. Ele se manifestou no Egito há 50 mil anos atrás e dispensou uma sabedoria que, segundo os egípcios, foram compiladas em cerca de 35 mil livros, que nós até hoje não sabemos se são páginas ou se são realmente livros inteiros, mas seja lá o que for, realmente uma sabedoria profunda, realmente de grandiosidade, não só pelo tamanho das obras, e até hoje, ouvintes, esses ensinamentos repercutem. E lá nesses ensinamentos, o instrutor do mundo, que ficou conhecido como Thoth, o três vezes grande, ele estabeleceu algo que realmente nós não podemos escapar. E nós já estudamos aqui o Kybalion, a doutrina do hermetismo, onde lá se afirma que o universo, ouvintes, é mental. Então, se nós quisermos lutar contra a injustiça, contra a tirania e a ignorância, nós temos que botar a nossa mente, ouvintes, para vibrar, para transmitir os conhecimentos e para realmente mudar as coisas. Pois a qualquer instante, ouvintes, às vezes é difícil nós combatermos fisicamente essa ignorância, esta crueldade, essa tirania, mas a atividade da nossa mente é silenciosa, é um poder oculto, ouvintes, que nós podemos pôr em movimento. Então, quando nós estivermos na presença de uma situação difícil, onde as pessoas estão em conflito, nós temos que lançar o nosso pensamento para abençoar, para apaziguar, caros ouvintes. E mesmo quando nós estivermos em situações não tão terríveis quanto essas, quando nós estivermos nas situações as mais frugais, caros ouvintes, do nosso cotidiano, nós podemos lançar um pensamento de bênção sobre o mundo, sobre os indivíduos. E ao invés, ouvintes, de cedermos à tentação de nos irritarmos, quando, por exemplo, nós vamos a uma repartição pública, quando nós vamos a um banco e ficamos ali na fila durante muitos e muitos minutos aguardando o atendimento, ao invés de ficarmos nos irritando, nós podemos tomar ali algumas providências mentais muito práticas. Ou nós levamos um livro para estudar, caros ouvintes, naqueles momentos que são perdidos, ou então lancemos, ouvintes, um pensamento benéfico naquele ambiente e ninguém vai perceber isso, a não ser que haja ali um clarividente, mas o ambiente vai realmente tomar uma outra coloração, vai ficar mais descontraído. E se muitos milhões de pessoas estivessem fazendo isso no mundo hoje, ouvintes, rezando, orando, enviando suas boas vibrações, o mundo realmente seria outro. Nós teríamos um mundo melhor. Nós realmente precisamos aprender a trabalhar com essas faculdades superiores que nós temos e não confiar apenas nas vias de fato, ouvintes, porque não é só no físico que nós podemos praticar essa compaixão. E o mestre Kutumi aqui comenta mais alguma coisa sobre essa característica da compaixão. quando ele nos diz o seguinte: Moria falou bem e verdadeiramente ao dizer que o amor pela coletividade humana é sua crescente inspiração. E, se qualquer indivíduo quiser convergir para si a atenção dele, ou seja, do mestre Moria, tem que vencer a tendência dispersiva mediante uma força mais potente. Ou seja, se nós, caros ouvintes, quisermos realmente estarmos aos pés do mestre, como muitos iniciados tiveram no passado, nós temos que nos engajar nesta causa a que servem todos os mestres, ou seja, a crescente, caros ouvintes, tarefa de auxiliar a humanidade a evoluir. É apenas nisso, caros ouvintes, que pensam os mestres, porque eles já não têm mais preocupações individuais, porque se libertaram espiritualmente. Então, nós também temos que nos esforçar por esta libertação, mas isso só será possível, ouvintes, se nós um dia formos auxiliados por alguém que já cruzou para a outra margem do grande rio da existência. E esses são os mestres, e a única maneira de atrair sua atenção é trabalhando pelas causas que eles lançam pelo mundo. Os mestres, ouvintes, são como médicos de um grande hospital que tem milhares, milhões de feridos, de doentes, do físico, da emoção, do pensamento e do espírito, e eles precisam de enfermeiros, de pessoas que trabalhem com eles para curar essas chagas. Então nós podemos sim, ouvintes, nos oferecer para esse trabalho, não pensando obviamente nessa recompensa, ouvintes, mas porque isto é a coisa certa a fazer, e isso nós podemos fazer através da nossa profissão, qualquer que seja ela, através da nossa mente, nos momentos que nós podemos lançar pensamentos positivos e principalmente nas nossas meditações, quando nós lançarmos a nossa mente até os mestres, pensemos também em como auxiliar a mensagem, a vibração dos mestres a chegarem ao mundo. E é por isso que nós chegamos a mais uma frase do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: os chefes, ou seja, os superiores da grande confraria dos mestres, eles desejam uma fraternidade da humanidade, uma real fraternidade universal, uma instituição que se torne conhecida em todo o mundo e prenda a atenção das mentes mais elevadas. E engatando aqui mais uma frase, o mestre Kutumi também nos diz nesse mesmo assunto: a expressão fraternidade universal não é uma frase ociosa. A humanidade em massa tem uma suprema reivindicação a reclamar de nós. A fraternidade é o único alicerce seguro para a moral universal. Se for um sonho, é, pelo menos, um nobre sonho pela humanidade. E é a aspiração do verdadeiro adepto, ou seja, do verdadeiro mestre. Quando, ouvintes, os mestres de sabedoria, uma vez mais obedecendo aos ditames de seres realmente que presidem a espiritualidade nesse planeta, que são a cabeça, os chefes da grande fraternidade branca, a que servem todos os mestres, quando uma vez mais soou no Oriente, ouvintes, aquela nota que obviamente levou os mestres a procurarem discípulos no Ocidente para lhes transmitir uma vez mais as verdades ocultas, ouvintes, os mestres então pensaram que toda a humanidade deve começar a se enxergar além das divisões de todos os tipos, além das etnias, além das divisões geográficas, econômicas, socioeconômicas, ouvintes, as divisões religiosas, e começar realmente a se enxergar como uma fraternidade universal. Isso no passado, ouvintes, era uma suprema utopia. Jamais, ouvintes, ninguém no passado imaginou que pessoas em locais tão distantes no planeta, separados não só espacialmente, mas por diferenças culturais, por diferenças econômicas, pela verdadeira Babel das diferentes línguas que existem nesse planeta, por aquelas diferenças étnicas, ouvintes, que nós julgávamos tão não ultrapassáveis como a diferença da cor da pele, a diferença, caros ouvintes, do meramente exteriores, né, de características da cor do cabelo, da conformação do crânio, que cientistas tentaram fazer uma divisão da humanidade em raças simplesmente por essas características externas. E hoje a ciência, ouvintes, esta que é mais uma das grandes intervenções da fraternidade branca no mundo, porque não pensem, caros ouvintes, que essa que é a grande religião do mundo hoje, que é a ciência, o seu modelo científico, que ela veio simplesmente, caros ouvintes, de estudantes manipulando livros. Foram sim, caros ouvintes, na época do Renascimento, no Ocidente, lá por volta do século XV, quando entrou nesse planeta uma energia poderosíssima do universo, a energia do sétimo raio, que vem paulatinamente substituindo a energia do sexto raio, que nos traz as religiões devocionais e outras características. Então, ouvintes da Fraternidade Branca e principalmente os mestres das sessões ocidentais da Fraternidade Branca lançaram sobre a direção realmente do grande mestre, do grande adepto, que é conhecido hoje popularmente, porque o seu nome precisa ser reverenciado realmente até a nível popular. Aquele que popularmente é conhecido como o Conde de Saint-Germain, ou entre os ocultistas como o Príncipe Hacoxie, da casa, da maravilhosa e antiga casa húngara, caros ouvintes, de grandes heróis. Ele, ouvintes, durante realmente séculos esteve reunido no grande colégio de ocultistas da Europa, e foi esse colégio oculto que estabeleceu na humanidade aquilo que é conhecido como um método científico. Um método, caros ouvintes, que não exige crença, que não exige aderência a nenhum credo, a nenhum ser supremo, mas sim que tem na consciência das pessoas, nos métodos realmente da proposição, das experiências, da constatação da veracidade direta das coisas, que realmente a Fraternidade Branca trouxe realmente algo que transforma diariamente o mundo. Então nós não devemos imaginar que é apenas na religião, que é apenas na espiritualidade que os mestres praticam, ouvintes, esta fraternidade. Eles querem, ouvintes, que o ser humano se desenvolva em todas as suas capacidades, nas capacidades físicas, morais, emocionais, intelectuais e espirituais. Então, ouvintes, quando os mestres lançaram essa ideia da fraternidade, que era utópica, hoje nos nossos dias, ouvintes, passado mais de um século da transmissão dessas ideias que estão aqui nestas cartas, hoje é uma coisa factível, não só pela boa vontade dos homens, não só pela reunião dos grandes governantes, dos regentes, dos presidentes, daqueles que governam as nações no mundo, que se uniram primeiramente na Liga das Nações e depois na ONU, na Organização das Nações Unidas, para realmente começar a fazer um governo que enxergue esse planeta como um só. E quando a tecnologia, ouvintes, que nós chamamos aqui de ciência, de uma forma geral, conseguiu levar uma vez mais o homem até o espaço, e nós conseguimos enxergar esse planeta como um todo, e ver que lá de cima, ouvintes, não existem divisões geográficas, não existem divisões de qualquer tipo que possa ser visível. Ficou claro, caros ouvintes, para o mundo, com aquela imagem do nosso planeta azul, de que nós somos verdadeiramente um só planeta, uma só vida, caros ouvintes, que pulsa nesse planeta, apesar de termos bilhões e bilhões de seres aqui, mas nós somos um ecossistema físico e subjetivo e espiritual, e a fraternidade deve ser a base para os desenvolvimentos futuros, ouvintes. É isso que os mestres realmente estão esperando, para que realmente eles venham uma vez mais a trabalhar publicamente. E finalizando, caros ouvintes, isso, temos aqui uma última frase do mestre Kutumi, que diz o seguinte: lutai pelos perseguidos e prejudicados, por aqueles que em virtude do alto sacrifício se tornaram desvalidos, tanto na Europa como na China e em outros países. Porque aqueles que estiveram na base, caros ouvintes, do começo da transmissão dessas ideias, sofreram realmente muitíssimo. Foram perseguidos, foram degredados muitas vezes dos seus países, foram vilipendiados, e é realmente lamentável que nós não saibamos receber a sabedoria quando ela se apresenta. Então, quando os nossos corações estiverem um pouco mais atentos para a vibração da compaixão, ouvintes, com certeza, quando a humanidade receber, como ela recebe periodicamente instrutores, que nós, ouvintes, estejamos preparados, munidos realmente de um vocabulário e munidos principalmente de um desejo de receber essa sabedoria, e ao invés de persegui-los, de malhá-los, de violentá-los, caros ouvintes, vamos realmente receber o próximo instrutor do mundo como ele merece ser recebido, ouvintes, de corações, de mentes, de ouvidos e consciências abertas, realmente intelecto ardente para compreender o que ele quer nos transmitir. Então, ouvintes, terminamos aqui, nesse exato momento que termina o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje, também esta característica da compaixão, e vamos passar já no segundo bloco a falar da característica que tem a ver nesse livrinho com o mês de março, que já está terminando, mas que nós vamos trabalhar a virtude, que no livro Meditações, Excertos das Cartas dos Mestres, nos falam sobre a verdade. Então aguardem, ouvintes, pois nós voltaremos dentro de instantes com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão ao vivo aqui comigo, de todos que estão me acompanhando pelas gravações. Voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo uma vez mais a audiência de todos vocês que estão ao vivo aqui comigo e também a todos que estão nos acompanhando pelas gravações a qualquer instante na sessão de áudio da loja esotérica virtual, a Levir. E as frases dos mestres que nós estamos trabalhando aqui nessa fase do nosso programa estão à disposição de vocês também, ouvintes, lá na página inicial da Levir, em www.levir.com.br. Procurem lá as frases do mestre Kutumi, do mestre Moria, que nós sempre estamos aqui abordando com vocês nessa fase do nosso programa. E vamos iniciar, ouvintes, a grande característica, a grande virtude, ouvintes, que é a verdade. E o frontispício aqui desse capítulo do livro nos diz o seguinte, uma outra frase aqui do mestre Kutumi, que está lá guardadinha na seção de manuscritos raros do Museu Britânico de Londres. Ele nos diz o seguinte: a missão do espírito planetário é apenas vibrar a nota fundamental da verdade. E uma vez tendo orientado a vibração desta última, a seguir seu curso ininterruptamente ao longo do encadeamento desta raça até o fim do ciclo, os forasteiros da mais alta esfera desabitada desaparecem da superfície do nosso planeta, até a próxima ressurreição da carne. As vibrações da verdade primitiva constituem o que os vossos filósofos denominam ideias inatas. Uma frase sobre a verdade, ouvintes, mas que tem realmente informações aí muito esotéricas, pois o mestre Kutumi nos fala do espírito planetário. Esse espírito, ouvintes, que usa a Terra e outros planetas nesse sistema solar como corpo físico. Então, este que é um dos conhecimentos mais reservados dentro do esoterismo, porque obviamente esta grande consciência planetária que os antigos chamavam de Gaia, ou assim poeticamente, né, é chamada a Mãe Natureza, caros ouvintes. É mãe e é pai ao mesmo tempo, porque obviamente é uma consciência divina. E é esta consciência, ouvintes, que periodicamente faz com que esse planeta se encha de vida. E é essa nota tônica, ouvintes, da verdade, que é o plano divino, ouvintes, não só no nosso planeta, pois obviamente o nosso planeta está vivo como um ser espiritual, e dentro deles estão as vidas menores, as nossas chispas divinas, ouvintes, que foram emanadas por aquele grandioso ser, ouvintes, que obviamente as culturas humanas denominam das mais diversas formas e que é adorado também das mais diversas formas ao longo do tempo, ao longo das civilizações, das grandes filosofias religiosas. Esse grande espírito, ouvintes, que nós chamamos de Deus, que a maçonaria chama do grande arquiteto do universo, que obviamente nós intuitivamente, ouvintes, sabemos que deve haver realmente uma consciência assim, capaz de organizar esse sistema solar da forma que nós o vemos, ouvintes, flutuando no espaço, mas ao mesmo tempo demonstrando dentro de um aparente caos, um cosmos, ouvintes, que permite que esse planeta se organize e que seja realmente palco de tantos e tantos bilhões de seres que o habitam, não só no físico, mas também na espiritualidade. Aquilo que a teosofia chama de logos solar, ou que os hindus chamam de Ishvara, o Deus criador, ouvintes, o grande demiurgo, como diriam os neoplatônicos, ele é realmente aquele que emana a nota fundamental do sistema solar. É óbvio, ouvintes, que hoje a ciência também nos ajudou a descobrir que o nosso sistema solar não tem nada de especial, porque existem trilhões e trilhões de estrelas no universo, ouvintes, e a nossa é apenas uma única que está aí, né, entre as 200 milhões de estrelas que estão apenas na nossa galáxia, né, o nosso Sol é apenas um. Mas é ele que nos interessa, ouvintes, porque é ele que nos transmite a energia da vida. E todos os alimentos que nós consumimos diariamente, que têm energia, caros ouvintes, que cresceram sobre essa Terra, obviamente que contém a energia do Sol. É ele realmente, ouvintes, que nos alimenta. E os antigos perceberam isso. E obviamente que o culto ao Sol, que é o grande chakra energético desse espírito do nosso sistema solar, o grande Deus a que clamam todas as religiões, dele, ouvintes, é que também dimanou, de quem emanou as nossas chispas divinas. Mas ele não está só, ouvintes, perante o seu grande trono existem os 7 grandes espíritos planetários, e obviamente um desses 7 espíritos é aquele que preside o nosso planeta. Então nós somos, dentro de nós, chispas divinas, mas nós também pertencemos, nós somos, por assim dizer, matizados, somos coloridos, né, dentro da nossa mônada, do nosso espírito, pela energia de um desses 7 grandes espíritos, que obviamente também são aqueles que emitem os 7 grandes raios divinos. Os judeus, né, o povo hebraico, visualiza isso na forma do candelabro chamado o menorá, né? Vocês devem conhecer, se não consegue ligar a palavra com a figura, caros ouvintes, mas a qualquer momento vocês vão se deparar no menorá, que é obviamente um candelabro com 7 velas que tem braços, né, semicirculares que os ligam. E o cristianismo também adotou, caros ouvintes, esse símbolo, porque aquelas 7 velas, elas representam os 7 espíritos perante o trono de Deus. E no cristianismo, na Igreja Católica, em qualquer grande igreja, catedral, numa capela, num verdadeiro oratório, nós vemos ali dispostos no altar aquelas 7 grandes velas, caros ouvintes, e obviamente que a cruz, que muitas pessoas acham que é simplesmente o local do martírio de Jesus Cristo, na verdade é um símbolo esotérico, ouvintes, desse espírito solar. O que a cruz realmente representa, ouvintes, é o espírito do Sol. E é por isso que muitas e muitas pessoas carregam nos seus colos, dos seus peitos, né, uma cruz pendurada por uma corrente que está exatamente sobre o coração da maioria das pessoas que usam essa joia. E mesmo, ouvintes, aquelas que jamais foram informadas que a cruz representa o Sol, porque deles, desse grande espírito solar, ouvintes, emanam 4 grandes raios, que são exatamente os 4 braços da cruz. Então existem mais de 200 tipos de cruzes diferentes que eram usadas muito, muito tempo antes do que Jesus nascesse. A cruz já era um símbolo da humanidade, usada pelos sumérios, pelos babilônios, pelos hindus, pelos egípcios, nas mais diversas formas, porque ali está um símbolo realmente esotérico. E são essas grandes inteligências, ouvintes, que são realmente aqueles que têm dentro de si a sabedoria divina, que tem aquilo que nós estamos chamando aqui de verdade. Como diz aqui o texto do Mestre Kutumi, é deles que vêm as ideias inatas, a beleza da natureza, as multiformas que nós vemos na fauna, na flora, em todos os reinos, ouvintes que estão à nossa volta, todas são corporificações das ideias divinas que vêm, obviamente, da mente de Mahat, do grande geômetra do universo, que o cristianismo chama Deus, que os muçulmanos chamam Alá, que os hindus chamam de Ishvara ou de Brahma, caros ouvintes, tantos e tantos nomes, mas que se referem a um único espírito, o espírito divino, e quer nós acreditemos ou não, ouvintes, ele está realmente funcionando aqui nesse sistema solar, e o nosso corpo, ouvintes, com os seus 7 chakras, ele é exatamente a imagem desse grande sistema ao qual nós habitamos, o sistema solar. Nós somos um microcosmo, uma imagem daquilo que acontece no universo, e o universo que realmente nos interessa imediatamente é o nosso sistema solar. Mas vamos caminhar aqui, ouvintes, com mais frases dos mestres, mais 2 frases aqui do Mestre Kutumi falando sobre a verdade. E ele nos diz o seguinte: o único objetivo pelo qual se deve lutar é o melhoramento das condições do homem, mediante a difusão da verdade adequada aos vários estágios de seu desenvolvimento, do país em que habita e ao qual pertence. E o Mestre Kutumi vai mais fundo. A verdade não tem rótulo e não é afetada pelo nome sob o qual é divulgada, se o objetivo for alcançado. Isso é que é verdadeiramente uma mente ecumênica, caros ouvintes. A verdade não tem rótulo e não é afetada pelo nome sob a qual é divulgada, se o objetivo for alcançado. Isso nós temos que entender, ouvintes, porque os mestres não têm preferência por qualquer religião ou exigem que a pessoa seja de uma religião X, Y ou Z, ou não se preocupam sequer, ouvintes, se a pessoa não tem uma religião definida. Porque se o indivíduo estiver, caros ouvintes, praticando, estiver realmente dentro do espírito da verdade, e se a sua espiritualidade estiver aflorando, e se ele estiver trabalhando, ouvintes, como disse o mestre aqui, pelo melhoramento das condições do homem, ou seja, da humanidade, ele, caros ouvintes, estará realmente fazendo o que é certo. Nós temos que ter um imenso, um profundo respeito por todas as escolas religiosas, esotéricas, espiritualistas e, obviamente, excluindo-se aí aquelas que, obviamente, se travestem, né, de religião para fazer o mal, porque, lamentavelmente, isso existe. Porque na boca de certos homens religiosos são capazes de defender, por exemplo, como a guerra religiosa, a chamada guerra santa. Isso não pode existir em qualquer verdadeira religião, ouvintes. Quando uma religião proclama isso, ela está, obviamente, errando. Pois a religião existe no mundo, a espiritualidade existe no mundo, ouvintes, para religar o homem com a sua essência, com o espírito, com a chispa divina que já está dentro de nós. Então, se ela predicar uma outra coisa, ouvintes, aí ela passa a ser apenas um partido político, manipulando a pessoa ideologicamente numa direção ou outra. E os mestres prosseguem aqui, caros ouvintes, dizendo o seguinte: só a filosofia esotérica, o liame espiritual e psíquico do homem com a natureza, revelando verdades fundamentais, é que pode produzir esse tão desejado estado de mediação entre os dois extremos, que são o egoísmo humano e do altruísmo divino, e finalmente conduzir ao alívio do sofrimento humano. Aí, caros ouvintes, esse mestre realmente coloca exatamente uma coisa que nós devemos atentar, porque se ele diz que é exclusivamente a filosofia esotérica, ou seja, o conhecimento da espiritualidade que está, obviamente, dentro de cada um de nós, seres humanos, que é capaz de unir essa coisa que nós vemos diariamente, ouvintes, ao nosso redor e na nossa vida mesmo, porque nós estamos aqui encarnados, então o egoísmo é uma coisa cotidiana nas nossas vidas, mesmo que não existisse nenhum ser humano ao nosso redor, mas apenas nós praticaríamos esse egoísmo. Então o egoísmo humano existe, não devemos fazer de conta que a sua existência é real. Do outro lado existe a outra ponta desse processo, que é o altruísmo divino, que obviamente promana do nosso espírito. Como unir, caros ouvintes, esse egoísmo aqui da nossa vida material com esse altruísmo divino? É, caros ouvintes, exclusivamente possível este fato se a nossa mente estiver munida com as verdadeiras ideias, com os conceitos que nos permitem, caros ouvintes, viver nesse mundo, sem, obviamente, acreditar que ele é um mundo exclusivamente egoísta, um mundo criado apenas para os nossos prazeres, para o nosso divertimento, para a nossa experiência aqui na Terra. O mundo, ouvintes, é uma expressão daquilo que está dentro dos seres humanos. Se ele não é ainda um mundo totalmente espiritualizado, é porque os seres humanos realmente ainda não conseguem projetar isso no mundo. Então existe todo um grande trabalho que cada um dos seres humanos, dos 60 bilhões de seres humanos que estão na esfera psíquica desse planeta, 7 bilhões estão encarnados, os outros 53 bilhões estão nos outros planos, ouvintes, a maioria deles se preparando para encarnar aqui no físico, porque esse planeta vai ter ainda um crescimento demográfico muito grande. Eu estimo que podemos chegar aí por volta de 15 bilhões até 20 bilhões de seres humanos encarnados simultaneamente aqui no planeta Terra, batendo todos os recordes realmente dos períodos anteriores. Mas isso só vai ser possível com o avanço do nosso intelecto, que cria, obviamente, mecanismos, cria tecnologias para que haja alimentos, para que haja realmente habitação, para que haja as condições materiais, ouvintes. No passado se duvidava disso, se imaginava que não haveria o crescimento demográfico que aconteceu, porque se achava que não haveria sequer alimento para as pessoas consumirem. O fato é que hoje, caros ouvintes, com os meios tecnológicos, só, por exemplo, o arroz, caros ouvintes, é produzido mais do que uma saca de arroz para cada uma das 7 bilhões de pessoas que existem nesse planeta. Então a comida está sobrando, caros ouvintes. É óbvio que eu não estou aqui predicando nenhum desperdício, mas sim que condições materiais existem. Então falta nós realmente fazer com que a nossa mente se manifeste com conhecimentos espirituais. E um dos mestres também diz aqui: sois trabalhadores voluntários do domínio, no domínio da verdade, e, como tais, não deveis deixar obstruir os caminhos que a ela conduzem. E o mestre Kutumi arremata aqui a última frase aqui do nosso trabalho de hoje, falando sobre a verdade. Até agora não adquiristes o método exato de separar o falso do verdadeiro, por não haverdes compreendido ainda a doutrina dos invólucros. O mestre Kutumi aqui realmente está bastante esotérico, ouvintes, porque tudo no universo está, obviamente, envolvido em camadas de energias e somente, ouvintes, o olho do espírito, aquele olho que está no centro do nosso sistema pessoal, caros ouvintes, a nossa chispa divina, ela é o olho que tudo vê e só ela, ouvintes, pode nos dar realmente o veredito sobre a natureza de uma determinada coisa. Enquanto nós não tivermos ainda aprendido esta doutrina dos invólucros, como o mestre Kutumi afirma, que obviamente não é apenas um conhecimento, a pessoa precisa realmente ser treinada para perceber as energias, ouvintes, e para colocar diante do olho de Dangma, como dizem os orientais, para que ele realmente perceba qual é a verdade que existe nas coisas, nós ainda estaremos sujeitos ao erro. Mas a verdade, ouvintes, nós devemos ter uma apreensão dela que seja sempre amorosa, ouvintes. Não devemos imaginar jamais que nós já a temos, pois a verdade, ouvintes, ela é algo que só pode ser possível de uma forma absoluta no nível espiritual. Aqui embaixo nós só temos praticamente meias verdades e muitas vezes quando nós imaginamos que estamos lidando com a verdade, nós estamos lidando apenas com meias verdades ou até com coisas que nós nem sabemos direito o que estão por trás delas. E como último pensamento aqui do nosso programa de hoje, ouvintes, eu gostaria de deixar apenas esta mensagem que diz o seguinte: nós não devemos jamais, ouvintes, confundir a busca da verdade, amigos e amigas ouvintes, com a busca da certeza. A certeza, caros ouvintes, é uma coisa que vai ser o último dos troféus que nós vamos ganhar na nossa caminhada, porque muitas vezes quando nós descobrimos uma verdade, é como dizem os cientistas, quando você descobre uma coisa, quando você responde uma pergunta, surgem 10 outras perguntas novas que só aparecem através daquela descoberta que você faz. Então, ouvintes, nós devemos sempre buscar a verdade, mas devemos ter realmente dentro da nossa consciência claro, ouvintes, que quando nós estivermos já certos de uma coisa, é porque na verdade nós não estamos enxergando direito o que está acontecendo. Porque todo fanático, ouvintes, ele acha que já descobriu o que é verdadeiro, o que é a verdade, o que é real. E ele, obviamente, não se satisfazendo, ele quer impor essa verdade, isso que ele acha que é verdade sobre os outros. Vamos ter realmente esse posicionamento amoroso, sempre dispostos, caros ouvintes, a nos renovar, sempre dispostos a procurar ainda mais, enquanto nós não estivermos em conexão permanente com o nosso espírito, a verdade sempre será algo limitado aqui nesse plano que nós estamos. Então, ouvintes, o tempo urge, nosso programa está chegando ao fim no dia de hoje. Agradecemos uma vez mais o carinho e o prestígio de todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo. Mas vamos emitir, caros ouvintes, convido a todos vocês a nossa última vibração, uma vez mais nos conectando com o nosso eu interno. Vamos todos fechar os nossos olhos e uma vez mais focalizar nossa atenção no ponto dos nossos corações. Sentamos ali o batimento cardíaco, pulsando, caros ouvintes, como pulsa o sol que brilha no centro do nosso sistema solar. Sintamos o seu batimento. Nós estamos aqui vivos no plano físico, mas também vivos, caros ouvintes, eternamente no plano espiritual. Assim como nós sentimos o batimento físico do nosso coração, visualizamos, sintamos, caros ouvintes, nesse momento o brilho da nossa chispa divina no interior dos nossos corações. Que essa luz comece a cintilar, brilhando como uma joia sobre o lótus do nosso coração. Vamos expandir essa luz por todo o nosso ser, interpenetrando todos os nossos órgãos, se expandindo além do corpo pela nossa aura e gerando um intenso brilho que nos envolve. Vamos lançar essa luz adiante de nós, iluminando o caminho espiritual que nós desejamos trilhar. Vamos, conectados com a nossa chispa divina, ouvintes, procurar compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras que nos informa o mantra do ser interno, que diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes. O Espírito da Verdade, que é invocado por essa palavra, amém, que ele possa estar no meio de nós sempre que nós o invocarmos e sempre iluminando as nossas mentes e encandecendo o nosso coração rumo a uma vida mais harmonizada, uma vida com maior espiritualidade. Nos despedimos aqui no programa de hoje, Lux Esotérica, desejando a todos vocês, ouvintes, um ótimo final de noite, um bom descanso, um bom repouso para todos. Esperamos estar com vocês sempre com muito entusiasmo, com muita alegria, para continuarmos estudando junto nas próximas edições desse programa. Deixaremos com vocês, na sequência, a programação musical sempre interativa aqui da Rádio Esotérica FM, que leva durante todo o dia muito boa música para todos vocês e as noites aqui levando sabedoria para a sua alma no nosso programa. Recebam todos os ouvintes um forte, um fraterno, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.